você me disse que nunca me amou, mas isso na cabeça não passou. Você me iludiu, não chegou ao fim. Agora eu te quero só pra mim. Mas o que eu quero, o que eu quero é você. Mas o que eu quero, o que eu quero é você, meu amor. Veio me procurar para me explicar o que é que aconteceu. Fez mil promessas que não realizou, e aqui se acaba a nossa história de amor. Mas o que eu quero, o que eu quero é você. Mas o que eu quero, o que eu quero é você.